É o urso ladrão, tô de volta, hein? MC Lante Arabete, quando o grave faz a bunda vai descendo, vai descendo, Daniel. Vai descendo, vai descendo, agora vou hibernar de novo. Vai descendo, aprendeste? Tem um lembrete. Quica no meu cassete, quica no meu cassete, rebola no meu cassete. Aprendeste? Vai, senta no meu cassete, quica no meu cassete, rebola no meu cassete. Aprendeste? Vai, senta no meu cassete. Era de medo, dia de medo, dia de medo, dia de medo. Quando o grave faz a bunda vai descendo, vai descendo, agora vou hibernar de novo. Vai descendo, aprendeste, tem um lembrete. Quica no meu cassete, quica no meu cassete.